Vamos cantar o nome de Jesus nesta noite. É o nome que traz mudança à nossa vida. É aquele nome que nos consola, que traz paz. Vamos cantar Jesus a uma só voz. Jesus.